Estou? Olá! Bem, eu só estou a ligar para dizer que cá por casa tudo bem! Ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Cá por Casa, tudo bem? Agora são 17 horas e 15 minutos e hoje eu vou falar-lhe de algo que não sei se eu referenciei aqui na semana anterior. Mas, bom, já vos tinha falado nessa edição do Cá por Casa, tudo bem? Edição número 1, que iríamos... não sei, já vos tinha falado do meu, do meu canal de televisão. É verdade. O canal de televisão que originou uma rádio que originou várias, essas várias que confinaram numa ideia mais madura e agora confinaram no grupo Antena Web. Pois é, auditório, mas hoje vou falar-vos sobre esse mágico canal de televisão. E esse mágico canal de televisão começa no dia 2 de julho de 1999. Bom, mais a sério, não era um canal de televisão, na realidade. Mas eram as minhas 19 cassetes de vídeo. E que ainda hoje são a base musical das minhas preferências. Sim, eu andei para a frente. Tenho a noção de que os tempos agora são outros. Mas na realidade, eu continuo a olhar para estas músicas como... Vá, como referências minhas. Elas até podem já não ser aquilo que eram. Hoje outras músicas tomarão o seu lugar de melhores temas de sempre, vamos chamar assim. As bandas, os artistas que naquela altura faziam sucesso, hoje, se calhar muitos de vós já nem sequer se lembram de quem é que eles eram. Mas eu lembro-me muito bem. Na realidade, lembro-me perfeitamente de que, por exemplo, a música que vamos ouvir a seguir era a música número 1 do top da minha primeira cassete de vídeo. No total foram 19. E o que eu fazia era pegar nas cassetes de vídeo que tinha lá em casa e gravava videoclipes. Por exemplo, do canal Sol Música. Agora já não existe dessa forma, isto é, o canal agora é um canal só espanhol, já não é português, mas em tempos sim, existia aqui em Portugal e passava muita música portuguesa e, na verdade, eu confesso que me ficou marcado esse canal de televisão pelos mais variados motivos. Primeiro porque eu nunca pensei que houvesse um canal de música, ou só de música, no mundo inteiro. Não sabia. E então, ainda em 1998, descubro o Sol Música, que era inicialmente o canal 15 do meu satélite, quando eu vivia na Beira Rio. Isto de Vila Nova de Gaia. Naquele tempo... portanto, eu não tinha senão via satélite. E sim, no via satélite as coisas eram dessa forma. O Sol Música era o canal 15. Aliás, ele inicialmente até era o canal 75. Mas depois, quando de uma reconfiguração da extinta TV Cabo e também agora da extinta Via Digital, que foi a base da TV Cabo em 1998, o Sol Música passou de canal 75 para canal 15. Era o canal 15, o 16 era, portanto, era o canal 15 era o Sol Música, o 16 era a MTV, já não me recordo qual é que era o 17, mas acho que era o canal Panda, sei que o 19 era a Odisseia. Bom, depois passou a ser 18. Isto no tempo do satélite. Isto estou a falar-vos entre novembro de 1998 e junho de 1999. Nesse tempo, em junho de 1999, o canal de Sal Música depois manteve-se. Aliás, depois houve até uma alteração muito engraçada. Porque o Sol Música, já não sei que nada que era, mas talvez 3, porque naquela altura com os descodificadores não havia, portanto, como é que eu posso explicar? Bom, não havia o, portanto, os primeiros 4 canais não faziam parte desse descodificador. Por exemplo, o canal 1 era a Sport TV, que como é lógico estava descodificada. Já os outros canais, já não me recordo agora de todos, mas sei que em tempos... Ah, era isso. Era exatamente isso. O VH1 era o canal 4, a MTV era o canal 7 e eu acho que o Sol Música era o canal 6. Ou o canal 8. Porque, entretanto, nessa altura houve uma outra reestruturação que fez com que... portanto, nós passássemos a ter ali os canais todos juntos. Naquela altura, nós tínhamos, antes dessa reestruturação, tínhamos, por exemplo, o canal 15, 6, 17, 18 a funcionar bem, e depois só tínhamos, sei lá, o 76 ou 77. Eu lembro-me que em tempos, a MTV chegou a ser o canal 75, ou o 76, Só a música também não era muito diferente disso. E depois ali já eram todos os canais juntos. O 1, o 2, o 3 já estavam todos ocupados. O que é que eu vos posso dizer sobre isto? Posso-vos dizer que eu sempre tive uma ligação muito grande a este canal, Sal Música, pelas músicas que passava. Ficava-me na memória, eu adorava estas músicas que passavam no canal Sal Música. Então eu via o Sal Música, via a MTV, via estes canais de televisão. E entretanto, nós tínhamos no total 17 ou 18 canais de televisão sem os portugueses, os quatro portugueses. E às vezes eu ia à casa de alguns familiares e eles tinham uns que tinham muitos mais canais, tinham quase 50, aliás, tinham quase 40. Que agora é muito pouco, vamos chamar assim, mas na altura eram realmente, bom, eram muitos canais, não é? Não havia mais oferta do que essa. Bom, e então, vai daí. Isto, em, para que vocês tenham então uma ideia, em 1999, estes canais começam, para mim, a ser uma nova realidade. O canal de História, o People and Arts, o TNT, que era um canal de filmes que não era traduzido. E, por exemplo, nós tínhamos o canal Panda na cabo. E na. Portanto. Falta-me agora a expressão. Na TV por cabo, especificamente. Tinham. Para além desse, tinham o Cartoon Network. Nós não tínhamos o Cartoon Network na satélite. Não tínhamos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que eu vos quero dizer é que nessa altura, então, eu sempre tive uma ligação muito grande com o Sol Música. Vai daí, chega a minha mudança de casa em junho de 1999. É curioso, porque há não muito tempo, isto é, em novembro, outubro de 2008, de 1998, eu tive um sonho. Eu lembro de ter acordado e perguntado à minha mãe se nós iríamos mudar de casa. A resposta dela foi: claro que não. Não ocorria em tal miragem que isso pudesse acontecer. A verdade é que nem um ano depois tínhamos saído dessa residência que me ficou marcada por variadíssimos motivos. Toda aquela envolvente paisagem, por um lado desértica, por outro lado cheia de magia, junto à margem do Rio Douro, onde hoje há tudo, naquela altura não havia nada, talvez um ou outro café, coisa muito ligeira. E, na verdade, todos, quando eu ia para a escola, logo de manhã, subia uma rampa enorme até poder apanhar o autocarro. Era realmente algo que é curioso, mas eu sempre encarei com muita magia. Era isso e o descer essa rampa até casa. Era uma rampa com um certo grau íngreme. E a verdade é que era enorme. Não é só agora que eu acho isso. Na altura tinha essa noção de que era uma rampa enorme. Bom, e então dá-se essa mudança de casa e mudança de uma nova vida, porque de repente eu passo a ter um vídeo à minha disposição, eu passo a ter 17, 18, 19 a 40 canais à minha disposição e passo a ter, tanto não 3, mas sim 4 canais de música. Outros que eu gostava também de ver, mas foquei-me naqueles quatro canais que ainda hoje são a base. Hoje tem só música, certo? Mas a MTV, que hoje é Portugal, a VH1, que hoje também tem Classics, e a MCM continua a ser única para nós. Embora antes houvesse a MCM Pop e agora haja a MCM Top. Estes dois canais existem já há algum tempo. Há muitos anos, aliás, mas para nós só existiu uma MCM. É só assim que nós a conhecemos. Eu lembro-me de que ainda havia, por exemplo, a MC's. Mas a MC's também passava à noite as suas músicas, os seus videoclipes. Hoje confesso que desconheço. Tornei-me um raro adepto de televisão. Até porque já não sei os canais, a ordem dos canais, nem. Eu confesso que já não sei realmente a ordem que estes canais estão, confesso mesmo que já desconheço completamente. Bom, só música. Confesso que já não me recordo qual é que era o canal. Recordo-me só que a VH1 era o 30. O Sol Música devia ser talvez o... Eu acho que era assim. Era, o Sol Música era o 16, a MTV era o 17 e a VH1 era o 30. Eu sei porque eram parecidos. Tinham mais um do que uma das grelhas de canais da TV por satélite. A vida continuou, não é? E eu, entretanto, encontrei... Não sei o que é que me deu. Recordo-me que a televisão da minha sala esteve em duas situações diferentes. Esteve em duas situações diferentes, em duas posições, em dois lugares diferentes. A primeiro lugar provisório, onde eu perdia-me a ver a CNBC, porque eu gostava daquelas letrinhas que apareciam por baixo, porque me fazia lembrar um canal que eu também tinha no satélite, que era a Bloomberg. Ainda hoje não sei se é assim, mas é que na altura a CNBC tinha umas letrinhas por baixo, cor-de-rosa e brancas, ou vermelhas e brancas, ou como seja, que traziam, devia trazer as notícias, não sei. E a Bloomberg também tinha exatamente isso. A Bloomberg tinha... Aliás, a Bloomberg tinha inclusive algo que eu gostava muito, que era... Digamos que este canal de televisão, a Bloomberg, aparecia como se fosse dentro de uma caixa. Isto é, tinha várias informações. Depois em baixo tinha então as letrinhas a passar em baixo. As letrinhas. Ainda eram duas linhas de informação a passar em baixo na Bloomberg. E depois tinha aquela formalidade toda no canal. E era realmente... E hoje percebo a importância da Bloomberg. Mas naquela altura eu não tinha essa noção. Mas gostava daquilo, até porque às vezes a Bloomberg era em espanhol. Grandes recordações. Bom, dá-se então o caso de que na manhã de 2 de julho de 1999 eu peguei numa cassete de vídeo. Esta não foi a primeira música que eu gravei, mas eu descobri como é que se podia gravar. Por acidente, carreguei num botão, não sei o que é que me deu. Eu era muito das descobertas. Aliás, foi assim que fiz algo que ainda hoje me orgulho bastante. Eu cheguei a ter 90 canais, quando na altura o que se tinha era, enfim, por satélite, se tinha no máximo dos máximos 20, já com o Sport TV. Não havia Telecine, nem um, nem dois, hoje chama-se Ultramundo. Mas na altura não havia nem Telecine 1, nem Telecine 2, nem por satélite, só havia mesmo a Sport TV. Eu pagava só pelo descodificador e, claro, pelo serviço de internet, pelo serviço de televisão, pagava a módica quantia de 1950 escudos, o equivalente a 2 contos, mais ou menos. Ou seja, 1950 escudos, mais 50 escudos, eu dava 2 mil contos. 2 mil contos, 2 mil escudos, portanto, 2 contos. O equivalente hoje a 10 euros. Imaginem pagar 10 euros por 20 canais de televisão. Se calhar muitos preferiam, mas pronto. Bom, dá-se o caso de que eu era das descobertas. E sendo das descobertas, descobri como é que se gravava músicas naquele vídeo. Como é que se gravava emissões de televisão naquele vídeo. Bom, na realidade, eu tinha uma certa preferência por sintonizar os canais no vídeo, porque apanhava mais canais. A televisão não apanhava os canais todos. Eu recordo-me que nós tínhamos, porque depois houve uma altura, e eu depois até soube disso, nós tínhamos 50 canais. Exatamente, era isso. Nós tínhamos 50 canais. Não era 40, eu peço desculpa. Nós tínhamos 50. O que é que acontece? Na minha televisão, só davam 40 deles. Ou 39 deles. Bom, no vídeo davam todos os canais. O vídeo que dava para gravar as nossas emissões, não é? Então o vídeo dava todos os canais. Tinha uma banda que a televisão não tinha, era uma Grundig. Daquelas que tinha basicamente tinha quatro, não tinha comando, não havia televisão com comando naquela altura, quer dizer, havia, Mas a nossa Groundiga era já muito antiga. E então, não tinha comando. E também não tinha aquela banda de televisão para apanhar todos os canais. O vídeo apanhava. Pronto, o vídeo apanhava, dava uma imagem mais nítida. Ou seja, o vídeo tinha uma captação mais fixa do sinal. Vai daí. Eu decidi, eu achei então interessante gravar. E não sei como é que eu descobri, mas sei que descobri. Peguei numa cassete, claro que depois me deram na cabeça, porque eu desgravei a lista de Schindler. Não a cassete original, claro, porque essa cassete original não dá para gravar. Mas era uma cassete que se gravou antigamente de um canal de televisão, que devia ser da RTP. Então eu gravei a lista, desgravei a lista de Schindler para gravar videoclipes. Primeira música foi logo às 9 da manhã, 9 e pouco, no Sol Música. Chamava-se Erros de Amor. Era da Micaela. O videoclipe muito azul. Grandes recordações que partilho agora convosco. Erros de amor, toda a gente os faz na vida. Erros de amor, como este que hoje canto, dá-se o melhor em contrapartida. Ganha-se uma vida como esta que dei tanto. Erros de amor, toda a gente os faz no fundo. Erros de amor, como que me faz sofrer? Fiz o pior, mas ainda me iludo que apesar de tudo posso voltar a fazer. Apesar de tudo. Canal 1. Pois é. E foi assim que nessa manhã iniciei então as minhas gravações em cassete de vídeo. Sabem uma coisa? Eu tinha um certo medo naquela altura de que me apanhassem rápido a minha cassete de vídeo e me obrigassem a desgravar aquilo que eu tinha feito. E pensei, bem, eu sei que esta cassete tem outras coisas aqui. Mas se porventura tiver gravado 15, 20 músicas, não vão poder fazer nada. Se só gravei uma ou duas e me apanham entretanto, eu vou ficar sem a minha cassete de vídeo. Bom, a verdade é que sim, era-me na cabeça, mas já era demasiado tarde. Eu acho que também me viam tão feliz que não conseguiram. Enfim, não conseguiram dizer-me grande coisa nesse sentido. A verdade é que eu tinha já tratado de várias músicas quando isso se descobriu. A segunda delas... Bom, a primeira foi gravada num sal música. A segunda foi na VH1. A terceira foi na MTV. Então agora eu proponho que nós escutemos mais dois temas. Primeiro, a música de Shania Twain, chamada That Don't Impress Me Much. E depois, a música da Whitney Houston, chamada My Love Is Your Love. Eu acho que vocês devem lembrar-se destas músicas. Deixem-me só deixar-vos, antes de ouvirmos estas duas músicas, que imagino eu que já que vão finalizar o programa, quero comentar-vos algo. Vou voltar um bocadinho atrás, porque quero confessar algo. Sabem, corria então o ano de 1999, quando de repente, portanto, aparece um comunicado no nosso ecrã, portanto, da nossa, portanto, da TV Cabo, não é? Portanto, da televisão por satélite, deram então algumas indicações. Uma delas era que a nossa... Aliás, até foi por carta. É de que a nossa... Portanto, o nosso serviço iria mudar. Ele iria mudar em que sentido? Bom, antes só de prosseguir, deixar-vos indicativo de que canal é que estamos a ouvir, não é? Já vos deixei um bocadinho, mas deixo mais uma vez. Canal 1. E assim resolveu-se um contratempo técnico. Como estava a fazer alguma confusão, que era o facto de estar a ouvir-me em duplo. Mas dizia eu que sim, que efetivamente, esse comunicado que nós recebemos dava-nos a informação de que íamos passar de 90 canais, portanto praticamente todos codificados, para apenas os que estavam ativos. Passamos então de 90 canais para, ou de 94 mais precisamente, para apenas 12 ou 13 canais. Então tínhamos no canal 1 a Sport TV, tínhamos no canal 2, já não me recordo qual é que era, nem o 3, confesso que esses canais varreram-se da memória. Mas seriam com certeza alguns canais, talvez, por exemplo, como digo eu, a TVE, por exemplo. Não sei, eu recordo-me de que a TV Galiza era o 13, e a TVE, exatamente, a TVE era o 10. Exatamente, então era assim, o 2 e 3, confesso que não me lembro. O canal 4 era VH1. O canal 5 foi um espaço criado para CNL. E depois seria um espaço criado para a CNP, que seria o canal de notícias de Lisboa, que chegou a abrir, e o canal de notícias do Porto, que não chegou a abrir. Chegou a abrir depois como NTV, e depois como Porto Canal, que é o que nós. Aliás, peço desculpa, e depois como passou a RTPN de Norte. Passou depois a RTP Notícias e depois a RTP Informação e agora a RTP3. Bom, mas voltando então a esses canais da satélite, o 6, que seria então o CNP, mas nós nem sequer tínhamos hipótese de escolher esse canal. No codificador eu passava logo do 5 para o 7, por isso é que há pouco até fiz a confusão. Dos canais. Aliás, não, não. Ele ainda passava para o 6, sim. O CNP era para o 4 e o CNL era para o 5. Ele passava do 3 para o 5. 6 era, portanto, o Sol Música. 7 era a MTV. O 8º era um canal de televisão que sempre foi o número 8 e que eu confesso que nunca mais ouvi falar deste canal, embora eu acho que ele já voltou a ser colocado algures na televisão. Mas que, naquela altura. Ainda em 1998 era uma inovação. Porquê? Porque era um canal chamado Landscapes, que quer dizer paisagem, e o Landscapes era um canal que dava música para relaxar e que basicamente tinha paisagens. E era algo muito bonito, eu gostava muito daquele canal. Depois o canal 9 era o canal Campero, que era um canal que nós iríamos ter, e eu acho que nós nunca chegamos a ter esse canal. Mas iríamos ter a seu tempo. O canal Campero era um canal espanhol. O canal 10 era a TVE, como conhecemos hoje. O canal não era internacional, era a TVE espanhola mesmo. O canal 11 era a BBC World e a 12 a BBC Prime. Canais que já não existem, um nem outro. E depois então a BBC, a TV Galícia, que era o 13. Mais tarde surgiu. Colocaram-nos Eurosport, e depois tivemos alguns canais interessantes. Um dia informaram-nos que iríamos ter mais. Imaginem, 5 canais de uma só vez, íamos passar de 13 para 18, e o preço ia manter-se nos 1950 escudos. E que eram Eurosport, era o canal Cocina. Que era o canal 18, se não estou em erro. Era o canal Red 2000, que era um canal só dedicado à informática. Pois, o canal 14 era o canal Panda, talvez. Ou o canal 3, do canal 3 seria o canal Panda. Portanto, o Eurosport. Tínhamos, então, como disse também, o canal Viver. Exatamente. Ah, esse é o canal Viver, que era o canal Viver era o canal 18 na nossa, no nosso codificador. O canal 19 era a Rede 2000. O 17 era o canal Cocina, que era um canal só de culinária. E todos estes canais, estes que eu estou agora a dizer, portanto o 17, o 19, ou seja, o canal Cocina, o canal Campero, que já tinha referido aqui há pouco, até o canal Rede 2000, eram tudo canais espanhóis. Era. Todos estes canais eram espanhóis. Inclusive hoje, se forem a vertele.es, vão ver muitos destes canais que existiram naquela altura. Criaram-se demasiados canais em Espanha. Criaram-se. Criaram-se canais que depois acabaram por se fundir. E eu lembro-me. Que antes dessa alteração nós tínhamos outros mais. Bom, depois dessa alteração, nós passamos de 90 quase todos codificados para apenas 14, para apenas 13 e depois para 18. O que é que acontece? Aqui o vosso locutor, Carlos Bonaparte, um dia fez uma experiência. Conseguiu descobrir uma forma de descodificar, de voltar atrás no tempo e recuperar a codificação ou a grelha antiga de canais. Dessa forma, e tudo porquê? Tudo porque eu gostava de um canal de televisão que era o Mosaico, e esse Mosaico basicamente foi retirado da grade de programas, da grade de canais. Eu achava que era injusto. Lembro-me que passei todo o jantar, quando se fez a alteração, passei todo o jantar triste com esse acontecimento, porque eu perdia horas a ver os canais de televisão que passavam, ou seja, os reclames que passavam no canal Mosaico, que os nossos ouvintes, imagino que também tinham, aliás, tinham, que era o canal 31, era o Mosaico da TV por cabo, e tinha até no centro, naquele retângulozinho, naquele quadradozinho, tinha o People and Arts. Bom, mas vocês tinham esses canais todos. O Mosaico era um canal via digital, e, portanto, não era um canal da TV cabo, portanto, muitos dos publicitários que passavam aí, eu não tinha, os portugueses não tinham. E então eles falavam na via digital, eles falavam no via Wimbledon, eles falavam no Red 2000, eles falavam no canal Cocina, no Boulevard, no Showtime Extreme, no Todo Humor, no Palace 18, falavam no Ultra Palace, falavam no Cinemateca, falavam no Cineclub, no Clube Cinema e no Clube Super 3. Bom, dá-se aqui o caso de que eu consegui voltar então atrás no tempo e consegui recuperar esse canal Mosaico. E abriram-se todas umas enormes portas para nós, que estávamos lá em casa e que tínhamos de repente dezenas de canais à nossa disposição. O Ponto da Venta, que era um canal que fracassou, mas era, por exemplo, o que nós hoje conhecemos como as televendas, era o Ponto da Venta, era um canal só dedicado a isso. Para quem tinha a TV por cabo, tinha o Quantum. O Quantum, que era um canal inglês, só, acho que era inglês, só de televendas. E o que nós tínhamos, o que havia então no Ponto da Venta, era um canal, para mim, mais realista. Eu já conhecia o Quantum quando ia à casa dos meus familiares. Mas, na verdade, eu achava que o Ponto da Venda era um canal mais a ver, porque a venda era presencial, às vezes, ou seja, tinha público, tinha... Não, e depois, era de Espanha. Aquilo era um canal britânico ou norte-americano, já não sei. Mas o Ponto da Venda era um canal... portanto, era um canal... espanhol, portanto, alguma coisa que eventualmente alguém quisesse era realmente só, era adquirir. A verdade é que o Ponto da Venta fracassou. Eu fui uma das primeiras pessoas, talvez mesmo em Portugal, mas acho que mesmo em Espanha de certeza, se calhar em Portugal foi mesmo das muito poucas, que teve acesso aos primeiros dias do canal Barça. O canal Barça, que é o canal do Barcelona, surgiu em 99 e esse canal estava disponível ainda antes de iniciar as suas emissões, estava disponível na plataforma via digital e, portanto, na plataforma da TV Cabo. E, claro, tinha todos os canais que tinha, mais estes. Tínhamos o canal Gran Via e o canal Gran Via 12. Estes dois canais passaram, portanto... Eu vi estes canais, eu vi estes canais, era o canal 77 e 78, nessa grelha que eu recuperei. E depois tinha 16 canais de boxe, que era uma coisa incrível, tinha 16 canais de boxe, tinha 8 canais de futebol, e tinha muita coisa que eu ainda hoje não vejo... O Via Digital, que era um canal só de vendas e de serviços digitais, que é também o canal que dava nome à empresa que fornecia o serviço satélite à TV Cabo, pelo menos na sua maioria. Claro que nós tínhamos aqui os nossos próprios canais, quer dizer, depois quando surgiu a CNL, quando surgiu a Sport TV, pronto, estes canais eram canais que basicamente, pronto, não tinham... Não eram em Espanha, era só aqui em Portugal. E depois havia coisas muito engraçadas. Porque, por exemplo, o canal Viver era um canal que era dos tais, que tinha dois idiomas. Nós podíamos ir ao canal em si e escolher aquilo que nós queríamos. Se queríamos a versão traduzida em português ou se queríamos a versão em espanhol. Em espanhol, quer dizer, em original. Tínhamos essa opção. Às vezes, por exemplo, na BBC Prime, acho eu, tinha-se ou com legendas ou sem legendas. Mas em casos em que, por exemplo, vamos imaginar, havia uma entrevista com o André Sardé. Eu lembro-me que havia essa entrevista no canal Sol Música com o André Sardé. Que na altura sabia lá quem é que era, hoje sei perfeitamente, mas naquela altura não fazia ideia. Então, o André Sardé, que era um cantor português, no canal Sol Música eles faziam a tradução por voz do canal, da entrevista. Em português, como era um artista português, não fazia dobragem nenhuma. Eu preferia ir a português. Agora, por exemplo, quando faziam especiais ou quando entrevistavam cantores estrangeiros. Bom, quando faziam entrevista com cantores estrangeiros, dava mais jeito ouvir o espanhol do que propriamente ouvir o inglês, né? Quando eu punha o canal em espanhol, aquilo tinha aquela dobragem em espanhol, como é característico dos espanhóis fazerem a dobragem, e eu aplaudo. Isso era muito bom, por exemplo, nos filmes, porque nestes canais, o Gran Vía. Eu vi muitos filmes pelo canal Gran Vía porque basicamente podia ver, não é? Estes canais tinham, portanto, estes canais tinham também que ia faltar a expressão. Os filmes todos eram dobrados para espanhol. Bom, ah, e uma coisa, é porque estes canais tinham, basicamente, eram estes dois canais, o Gran Vía e o Gran Vía 2, tinham duas particularidades. Tinham uma particularidade. Os filmes que eles emitiam tinham saído há pouco tempo das salas de cinema, porque eles tinham 16 canais chamados palco, e este palco era um pouco um mosaico. Só que o mosaico tinha as informações dos canais, aqui tinha informações de cinema. E então no meio tinha um quadradinho onde se exibiam publicitários dos filmes, ou então depois essa tela desaparecia, esse ecrã desaparecia, parecia um ecrã grande onde se emitiam os filmes que estavam a rodar no cinema. Esses canais foram os únicos que eu nunca consegui descodificar. Eu tinha um Clube Super 3, tínhamos outros canais que agora não me recordo, já passaram 17 anos, mas eu lembro daqueles que eu mais via: o Vía Digital, o Punto de Venta, o Gran Vía, o canal 1 e 2, o canal Barça, claro, e depois os que já falei, o Landscape, o Sol Música, pronto, e por aí adiante. Bom, chegou a mudança de casa e aí perdi todos esses canais. Mas eu via esses canais as, não digo as 24 horas, mas muito, muito tempo. E então depois nós arranjamos uma forma até de ligarmos ali esse adaptador às televisões e fazermos uma coisa que hoje é independente, mas na altura não era. Por exemplo, eu, para conseguir ver o Sal Música num quarto, tinha que ir à sala mudar o canal do codificador. Hoje em dia todos nós temos, só com uma box, temos mais coisas, mas os canais podemos vê-los noutros canais, no, noutras televisões, mesmo sem box. Naquela altura, com a televisão por satélite, isso não era possível. O codificador, que é a box os dias de hoje, só que maior ainda. A box era enorme, tinha mais ou menos a mesma altura, mas o descodificador era bastante maior. E tínhamos um cartãozinho. Era só abrir a tampinha e tirar o cartão, se fosse o caso, ou colocá-lo, Por exemplo, quando havia falhas de luz, às vezes era preciso tirar e voltar a colocar o cartão onde tinha escrito os canais a que nós tínhamos acesso e as alterações então que fossem precisas fazer. Eu descobri alguns códigos para descodificar certos e determinados canais. Bom, mas aí nunca gravei nada. Só gravei nesta casa onde estive alguns 6 anos, talvez, mais ou menos. 6, 7 anos. 6 anos, sim. Deixo-vos com dois temas, as tais músicas número 2 e número 3 dessa minha primeira cassete de vídeo. E na próxima semana, e agora, durante estas semanas, o que vou partilhar convosco vai ser exatamente parte destas minhas listas das cassetes de vídeo e outras recordações. Bom, Shania Twain com That Don't Impress Me Much e Whitney Houston com My Love Is Your Love. Volto a encontrar-me convosco na próxima semana. Até lá! They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Don't keep me warm on the long cold.